Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look here. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Começa agora o segundo Tripcast do ano, e hoje a gente está aqui com a presença do portador do gene mutante, Leonardo Bento. Também estamos com o simbionte do podcast, Carlos Voltor. Beleza, estamos aqui também com o endiabrado Rodrigo Mônio. E como sempre, estamos reunidos, graças e forços, do outrora conhecido como Vic, Eric. O Leonardo Bento, ele faz parte do Fórum Mutação, né, que é um... Hoje o Mutação nem existe mais. A gente trabalha mais a parte do Facebook, Mutação em Debate, com o podcast Mutação em Debate, que sai no Marvel 66. Também no Twitter, Mutação em Debate, @Mutação em Debate. Isso, eu ia comentar do Mutação em Debate, que é o podcast sobre X-Men, né? Que o Leonardo, ele coordena lá. E o Carlos Volto, como a maioria conhece, né? Ele participa do Nerdcast, Você ainda participa, o Carlos, do Vortex ou não? Cara, eu sempre falo com eles, mas acaba que, tipo, as datas que eles gravam, eu nunca consigo participar. E hoje a gente vai falar sobre Guerras Secretas, a primeira grande mega saga da Marvel. E a gente começa a falar dela depois dos e-mails. É isso aí, Mônio. A gente tá aqui de volta depois de um mês, desde a última leitura de e-mails. E, cara, a gente conseguiu, né? A gente cumpriu com o que a gente tinha prometido, que era lançar os Trip Views clássicos e o Trip View da história atual, né? Do Homem-Aranha lá, da revista mensal de janeiro. Calma, o ano só começou. Tem muito chão ainda pra gente errar. Só antes de continuar, a gente fica chamando Trip View, Tripcast e tal. Mas se for falar direito, teria que ser tipo Trip View, né? Ou Tripcast, alguma coisa assim. Ah, mas ia ficar meio comprido ficar falando assim toda hora. Vamos ver, como que ficaria a vinheta de abertura do programa aí com o Trip? Tripcast! Que bosta, hein? Imagina, toda vez, na próxima semana, o Trip View... Não ficaria bom. Não daria certo. Vamos continuar no tweet mesmo. Na última leitura de e-mails, a gente pediu pro pessoal mandar e-mails e tal. Na verdade, não adiantou muito, né? Pois é. Mas o que eu gostei desse mês é que muita gente comentou, cara. Já é um começo. O que eu tava reparando lá nas estatísticas lá dos podcasts e tudo, é que, assim, a gente não tem um público muito grande, até porque nosso assunto ele é limitado ao Homem-Aranha, né? Mas a média dos downloads é sempre a mesma. Então, assim, a gente meio que tem um público fiel, cara. Isso é bacana. Isso é bom. Eu queria conhecer o público, né? Várias pessoas já têm se manifestado aí através de comentários e de vez em quando algum e-mail, alguma coisa, né? Mas pedi todo mundo aí pra se manifestar. Eu até tenho uma certa curiosidade em conhecer, mas um receio também, porque tem gente que comenta coisa que não tem nada a ver com o assunto, cara. Isso é um pouco assustador. Chega pra cara, e aí, tudo bom? O Corinthians ganhou. É, cara, como vai a família, rapaz? A bolsa caiu hoje. Teve um comentário mais ou menos assim num dos programas aí. Mas, enfim, né? A gente quer conhecer mais o público, até pra, como eu falei na última leitura, né? Que, na verdade, não vou chamar esse negócio de leitura de e-mails, né? Porque são comentários sobre o mês, né? A gente quer conhecer o público e quer ter as opiniões, até pra gente melhorar o que a gente tá fazendo pra vocês, né? Muito obrigado a todos que têm prestigiado o nosso trabalho. Então vamos lá, só alguns comentários que a gente recebeu nos programas anteriores, né? Lembrando, foi o Tripcast 11 sobre os piores momentos do Homem-Aranha nos últimos 15 anos. Um título bem curto, bem fácil. Pois é. Também a gente teve o Trip View 44 sobre a revista The Amazing Spider-Man 41. Também a gente teve o Trip View 45 sobre a revista mensal Homem-Aranha 133. Eu tive o prazer de ler. Exatamente. E o Trip View 46 sobre a The Amazing Spider-Man 42. Comentários rápidos sobre o Tripcast. Em cima do que a gente comentou lá, que seria o nosso planejamento, né? O The Amazing Spider-Blog sugeriu que a gente falasse também da Teia do Homem-Aranha e do Ultimate Marvel nos Trip Views, né? A gente pretende falar da Teia do Homem-Aranha, mas por enquanto Ultimate Marvel não. Temos tido muita relutância do Magari em fazer ele ler. Mas nem isso também, porque senão... Faltam sextas-feiras no mês. É, o Matheus Pessoa também se manifestou como mais um cara que gosta da saga do clone. Vergonhoso. Não, cara, mas direto a gente tá descobrindo. Eu acho que o pessoal que gosta fica com vergonha de falar que gosta, entendeu? Não sei por quê. Não consigo entender. Engraçado que ele falou que ele gostou, exceto pelo negócio de ficar mudando. Agora é o Peter, agora é o Ben, agora é o Peter, agora é o Ben. Mas isso é a saga, né? Então você não gosta. Isso se chama memória afetiva. Ah, eu lembro que eu li, era legal. Não, não era. Então, o Matheus também, ele comentou que na Grandes Heróis Marvel, número 6, resume mais ou menos o que aconteceu na saga. Ele falou que é legal, mas Grandes Heróis Marvel 6, eu acho que ele citou a edição errada, porque eu não achei nem nas edições da Abril, nem da Panini. Eu acho que ele tá falando daquela Marvel Especial 16, alguma coisa assim. Deixa eu confirmar aqui. Caramba, onde que... Ah, não, isso foi na Teia do Homem-Aranha. É, Teia do Homem-Aranha número 4. Saiu lá uma versão de como que a Saga do Clone deveria ter sido, né? Deveria ter... Como ela deveria ter sido? Curta. É, e também a última coisa que ele perguntou aqui foi se o Chacal sumiu lá na época da Saga do Clone e reapareceu só agora. Eu acho que foi, cara. Eu não sei. Eu acho que foi. Eu posso dizer que sim, mas como eu parei de ler, eu posso estar errado. É, pra mim foi. A última vez que eu tinha visto o Chacal foi na Saga do Clone e revi ele agora na Ilha dos Aranhas. Quero comentar que nos piores momentos dos últimos 15 anos do Aranha, nós não falamos de Spider-Man no ar. Ah, tá. É porque a gente recebeu um comentário do cara perguntando sobre Spider-Man no ar. O Pensador Louco perguntou se a gente vai fazer um piores momentos de todos os tempos. Eu acho que é válido, né? No futuro. Pra fechar o Tweepcast 11, o Marcos Dark, ele comentou lá que a única coisa que incomoda ele mais, assim, é que o Dan Slott, ele fala nos vídeos, tal, meio que com um certo deboche contra os leitores, né? Mas, tipo assim, é lógico que isso é pra dar audiência e vender mais revista, né? Básico. Superior Spider-Man de janeiro foi uma das revistas mais pedidas lá. Se não foi a mais pedida, agora eu não lembro. Que mostra como o povo gosta de sofrer, né? Pois é, inclusive a minha tá chegando. É isso que eu ia comentar, tem tonto que até encomendou. Os podcasts sobre os Tweep Views clássicos, normalmente eles não têm muitos comentários, muita gente não conhece as histórias, né? Então, assim, meio que tá conhecendo por a gente aqui. Eu gostaria de deixar um conselho pra quem tá acompanhando os Tweep Views clássicos. Tenta arrumar a revista e acompanha a história enquanto a gente lê. Ah, com certeza. Fica muito mais engraçado, é sério. Extremamente mais. E a gente fez de dois Tweep Views, né? Sendo que o segundo... dois Tweep Views clássicos, né? Sendo que o segundo foi a tão esperada primeira aparição da Mary Jane, né? Coisa que eu nunca vou perdoar, que vocês perderam a chance de colocar esse áudio. Admita, gatão. Você ganhou a sorte grande. Pois é, cara. Por isso que eu falo, pra que falar da motoca do Peter? Pra que falar do Capitão Codorna que foi lembrado? Capitão Codorna é clássico. Mas ok, voltando ao assunto. Mary Jane, né? Tá registrado aqui agora, então. E pra fechar aqui, o primeiro Tweep View que a gente fez das revistas mensais atuais, né? Eu fui obrigado a ler uma história desenhada pelo Humberto Ramos. Nossa, mas foi bem aceito, né, cara? A gente teve muitos comentários. Pois é, até me surpreendeu isso. Pois é, o Wendell, ele confirmou lá que aquele cara que a gente não sabia quem era, o de cavanhaque lá. Alerta de spoiler. Não é spoiler, né, cara? A gente falou que a outra era Coelha Branca, não tem problema falar quem que é esse cara, não. Verdade, né? Que é o incinerador, né? O Magaren escreveu nos comentários lá que ele achava que era incinerador e o Ender, ele confirmou, né? Aliás, um comentário sobre os comentários. Pelo que eu entendi, então, nós temos um ouvinte, alguém que acompanha o nosso blog na Alemanha, é isso? Pois é, cara, o Lucas Mor... Mor legal ele, né? Ele é o Lucas dos Lucas, né? É o Lucas Mor. Nossa, Deus, que horrível. Ele comentou lá, tanto ele quanto o The Amazing Spider-Blog, que eu não sei qual que é o nome dele, né? Falaram que não gostam do Ramos, né? Do Humberto Ramos, que a gente reclamou dele. Vou pra ver quem gosta. Só até comentar aqui que o The Amazing Spider-Blog lá também falou que acha o Chris... Como é que é o sobrenome desse cara? É Bacciallo? Barralo? Aí vai depender da origem. Se for italiano, é Bacalo. Aí o Lucas, ele comentou justamente que também não gostou do Humberto Ramos, não gosta dos desenhos dele. Seria bom se tivesse sido o Caselli, né? E ele falou, né, que a gente comentou que a maioria dos fãs tem na faixa de 25 anos e tal, né? Normalmente mais. Ele comentou que ele tem 17 anos começou a colecionar quadrinhos depois de assistir o último filme do Homem-Aranha, que ele não gostou, mas ele gostou do Peter, né, no filme. E agora ele já tem republicações lá, né, da Amazing Fantasy 15, da Amazing Spider-Man da 1 até a 55, mas... um bocado de revista lá, que é um ouvinte nosso aí da Alemanha. E eu achei legal, cara, o cara começou a ler agora, tem 17 anos, começou a ler por causa do filme e foi atrás das histórias antigas, né, quer conhecer mais sobre o personagem e tal. Eu acho bem legal isso. É legal e vergonhoso, porque pelo visto ele já tem mais revista do que eu. Mas ele faz aquele negócio que a gente comentou, né, que ele compra as revistas lá pra apoiar, né, o mercado, pra... não adianta só você baixar scan, essas coisas, não comprar a revista não vai vender, vai ser cancelada e você vai ficar reclamando ainda, né? Exatamente. Então, tanto ele quanto o Zé Ferreira Santano falaram isso, né? É importante lembrar que as editoras não lançam a revista por filantropia, eles visam lucro. Mas é isso, é o resumo geral de tudo que rolou aí dos últimos programas. Esse mês agora, a gente terá, mês que vem, né, a gente terá 5 sextas-feiras, então um programa a mais, né? Ó, fazer um resumo geral mesmo, tá? Tem gente que acha que gosta da saga dos clones, ninguém gosta do Beto Ramos, e a Mary Jane tá aí. Exatamente, é o resumão, né? Então é isso, mês que vem, 5 programas no total. E fiquem agora com o cast das Guerras Secretas. Então, Guerras Secretas, eu acho que foi a primeira mega saga da Marvel mesmo, não foi? Foi que eu me lembre, foi. É tanto que é o mundo dos super-heróis, né, que começou a trabalhar as mega sagas das grandes editoras, a edição dela do mês, número 38, né, de novembro, dezembro, até começou já pelas Guerras Secretas, então dá pra considerar como uma primeira mesmo. É, e ela foi lançada em 84, né, e a DC também teve uma grande, a mega saga dela, que foi Crise nas Infinitas Terras, que saiu um ano depois, né. Então, as duas foi ali mais ou menos na mesma época. Só comentar que os artistas responsáveis, o roteiro era do Jim Shooter lá, que era o editor-chefe da Marvel, se eu não estou enganado, na época, né? E os desenhos do Mike Zeck e do Bob Layton. Eu tava conversando com o Mônio um dia desses pra trás aí, sobre o que que influenciou, né? O que que levou a Marvel a criar essa história. E aqui no Brasil a gente tem, né, aquela informação lá de que a Gulliver pressionou a Abril a publicar a revista pra lançar os bonecos, né? Só que, assim, a ideia original da saga nos Estados Unidos também foi por causa de bonecos, né? Sim, sim. A Mattel, na época, que queria fazer a saga. E é uma própria resposta também à DC, porque começou, a DC tinha um acordo com a Kenner Toys, que já fazia, já produzia bonecos e tudo mais, e aí a Mattel que produzia coisas, material já do action figures e bonecos do He-Man e tudo mais, aí que abordou a Marvel com isso. Mas o Jim Shooter falou que já existia uma ideia original de ambientar uma mega saga nesses moldes, que então, com a abordagem da Mattel foi só um empurrãozinho, só para que eles pudessem dar vida então para Guerras Secretas. É, essa foi uma época que foi o início forte assim de você trabalhar com a coisa do merchandising, dessa coisa de criar um mercado de bonecos, de brinquedos mesmo, pra todo tipo de coisa que era voltada pra esse público. Que começou mais forte no cinema, com Guerra nas Estrelas, e aí o resto da indústria de entretenimento começou a pegar isso e apostar forte. O que levou na Marvel a fazer isso nessa época. Não depender só da revista, né? Exato. É você começar a expandir o seu mercado, é você começar a ter que gerar mais lucro, então pra gerar mais lucro, mais fácil você ter mais coisas sendo vendidas com o teu nome, né? Vender os direitos pra Mattel, permitir que a Mattel venda isso e receber algum dinheiro em cima. É, o próprio Guerra nas Estrelas ganhou muito, igual vocês citaram, né? Guerra nas Estrelas, ganhou muito dinheiro com isso e foi mais ou menos na mesma época, né? O episódio 6 é de 83. Episódio 6 é de 84. Isso, e a episódio 5 é 82. E a saga e a Guerras Secretas, né? Ela também é de 84, né? Então, assim, era aquela a época realmente, vários desenho animado, revista em quadrinhos, cinema, né? Todos estavam investindo nesse ramo, né? Sim, você pega exatamente em cima do Guerra nas Estrelas do George Lucas, que o dinheiro do George Lucas inteiro, toda a fortuna que ele acumulou nos anos todos de vida dele, foram por causa de merchandising em cima de Star Wars. O melhor acordo da vida dele, né? Exatamente. Ele fez o acordo com a Fox, que era exatamente isso. É, vocês fazem meu filme, eu não preciso me pagar porra nenhuma, eu só quero os direitos de merchandising da franquia. Aí, como isso não era comum, a Fox falou, beleza, otário, vai lá. Exatamente. Claro, depois ele criou, tinha durante as filmagens foi feito o Industrial Light and Magic, ele desenvolveu o THX, gerou outras rendas paralelas, mas a grana, sim, principal dele veio sempre do merchandising em cima do Star Wars. É, eu acho interessante a gente falar mais ou menos do que é a saga, né, das Guerras Secretas. Ela, o que é a história Guerras Secretas, né? Eu acho que ela, na verdade, foi muito essa coisa desse jogo. Ela não tem, se você for pegar a história em si, ela não tem muito um objetivo, uma coisa direta, um acontecimento mundial que gera isso. Acho que isso foi meio que criado depois. Que ela foi meio, vamos criar um personagem, Beyonder, vamos pegar um personagem, Beyonder, e fazer que ele decidiu juntar heróis e vilões num planeta pra se enfrentarem. É um grande, tipo, arena de super-heróis e vilões. Exatamente. É, não teve um propósito, não teve um porquê. É, não teve, não era uma coisa, nós temos que salvar o mundo, não, eu tô tentando destruir o mundo, não tinha nada disso. E se a gente for lembrar também, acho que em 82, né, 2 anos antes dos Estados Unidos, saiu uma saga, vamos dizer, uma minissérie em 3 edições chamada Contest of Champions, aqui no Brasil saiu em Heróis da TV 108 a 110, se eu não me engano, que traz uma ideia parecida assim com Guerra Secreta, só que ao invés de eu pôr dois grupos de heróis, um grupo de heróis e outro de vilões, são dois grupos que foram formados por heróis e vilões mesclados, assim, tal, também, tudo mais. Então, uma ideia que foi uma repaginada 2 anos depois, dando proporções maiores, uma saga bem maior e tudo mais, mas já era algo que já tinha sido testado 2 anos antes. Esse outro era um torneio, basicamente, né? É, e acaba que, tipo, isso é uma coisa que os fãs sempre querem ver. Ah, quem ganharia numa luta entre Doutor Destino e, sei lá quem, entre o Ultron e o Capitão América. Então você bota eles todos numa arena, ainda joga os conflitos que cada um tem, né? Que você teve a coisa do Magneto, você tem o conflito dos próprios vilões, né? Quem manda mais, né? Quem tem o... Quem é o maior ali, né? Então você bota isso ali na mesa e você começa a brincar em cima disso. Que foi o que eles fizeram. Isso ser o quem tem... Exatamente. Eu entendi. Quem tinha era o Galactus, mas ele decidiu ficar fora, então... Pois é. E nessa época que eu li essa revista, na verdade eu tinha começado a ler revistas mais pra frente, né? Eu comecei com quadrinhos lá no final dos anos 90. Mas uma das primeiras HQs antigas que eu peguei pra ler foi Guerra Secreta. E eu lembro que, assim, eu fiquei perdido pro caramba que eu não conhecia vários personagens, né? Mas eu achei a história bem legal e o Destino nessa história, assim, o Doutor Destino é um cara que, tipo assim, demonstra todo o poder, né? A superioridade dele, vamos dizer assim, né? Acima de todos os vilõezinhos, né? Principalmente quando ele consegue o poder do Beyonder. Exatamente. É interessante que o nome Guerras Secretas, ele mesmo foi influenciado pela Mattel também, né? Eles fizeram pesquisas com crianças lá e as palavras que elas respondiam melhores eram secretas e guerras. Anos 80, né? Tipo, medo da guerra nuclear, medo... A gente sempre com espiões, agentes secretos, então era o que fazia sucesso. E Guerra nas Estrelas bombando no cinema. Ah, exatamente. Vocês citaram aí o Beyonder, né, que é o grande orquestrador da saga, né, que ele rapta alguns heróis e alguns vilões na Terra lá e leva pra esse planeta. E justamente ele foi criado pra essa história, né. O que vocês sabem sobre o Beyonder? Ele tem mau gosto pra se vestir. Cara, imagina que você é uma pessoa que pode ter qualquer coisa. Chega uma hora que você não se importa mais. Tipo o Dr. Manhattan, né? É, exatamente, é tipo... Cara, ele só não tá pelado porque a revista não era... Não permitia. Senão ele tava andando pelado, tipo, que nem o Dr. Manhattan. Você vai num shopping aí, e vai, frequenta a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro e tal. Normalmente o cara que tá com a camisa lá mais simplesinha, uma bermuda, é o cara que tem mais grana, né? Então, o cara... Eu conheço, eu tenho amigos que são exatamente isso. O cara tem muito dinheiro. Mas tu chegar, tu olhar pra ele, tipo, num shopping, cara, tu não vai dizer que ele, aquele cara ali tem dinheiro pra caralho. Ele anda de chinelo, bermuda, camisa da Hering. Tipo, tá pouco se fudendo, tá nem aí. Ele gosta, se sente confortável, foda-se. E a gente tá falando de um cara que tem dinheiro. Pensa num cara que destrói uma galáxia e cria um planeta, né? E além de raptar vários heróis e vilões. Então. É, eu acho até que, tipo, pro poder que ele tinha, ele fez uma coisa tão pequena, né? Tão, tipo, pra quê? Né? Tipo, nem pra se divertir foi. Tipo. É, depois eles justificam que ele queria entender um pouco mais dos humanos. Ah, sim. Porque depois tiveram que criar uma justificativa pra essa história ter existido, na verdade. É bom a gente listar aqui quem que são os participantes, né, da história. A gente tem os Vingadores, basicamente, né? Formados na época pela Capitã Marvel, Capitão América, a Vespa, o Thor, Gavião Arqueiro. A Mulher Hulk tava nos Vingadores? Não, não. Não tava não, né? Ela, depois dessa história, ela se junta ao Quarteto Fantástico. Exatamente. Mas eu acho que ela não tava nos Vingadores, não. A não ser que ela fosse uma Vingadora Reserva, alguma coisa do tipo. Mas eu não lembro, não lembro. Na verdade, eu não lembro. Vingadores já tem tantas formações, tipo, no passar dos anos, que é foda tu ficar lembrando a época e a fase de cada uma delas. Cada semana é uma. É, exatamente. Atual nos Estados Unidos parece que tem um pouco mais de 14 integrantes, né? É, então, bom, de acordo com alguns resumos da internet e tudo mais, porque eu realmente não tive tempo de pegar, a Mulher Hulk tá listada entre os Vingadores. Aí é ver se ela tava mesmo como membro reserva ou se ela foi pensada aleatoriamente pelo Beyonder. É, no caso aqui a gente tinha também o Homem de Ferro participando, e nessa época ele tava meio que reserva nos Vingadores, né? Ele era o Rhodes lá, não era o Tony Stark, e... Bom, ele tava de fora dos Vingadores, né? Bom, a gente tem também o Hulk... E o Homem-Aranha sozinhos, né? Herói. Talvez a Mulher Hulk também, que a gente tá em dúvida. E tem os X-Men também, né? Que estão participando dessa história. É, os X-Men foi o Professor Xavier, aí tava o Ciclope, o Colossus, o Noturno, a Tempestade, o Wolverine e a Vampira. A Kitty acabou ficando na Terra, mas o dragãozinho dela foi o Lockheed, acabou indo. E além disso, o Magneto, que surpreendentemente, inclusive para os Vingadores, mas para os próprios X-Men, acabou sendo levado, colocado junto dos heróis ao lado dos X-Men, o que vai causar também uma das tensões dentro da própria saga. Eu agora não lembro, na época dos X-Men, em relação a essa saga, se isso foi antes ou depois do Magneto ter substituído o Professor Xavier na escola. Foi um ano antes. Você vai ver que em Guerra Secreta 2 marca o exato momento onde o Magneto estava entrando nos X-Men como membro, então, para ser professor dos Novos Mutantes e membro dos X-Men. Então, tipo, foi um ano antes disso acontecer. Então já é o primeiro indício de que aquilo poderia acontecer já. Já estavam abrindo o caminho para o Magneto se juntar aos X-Men, se tornar um herói. Pra fechar o time dos heróis, a gente tinha o Quarteto Fantástico, né? Com a ausência da... Era Trinca Fantástica, né? Tava sem a Mulher Invisível. Acho que assim, é Quarteto Fantástico, se tá sem, virou o Trio Arrepio. Era o Quarteto Fantástico, só que não, né? Era quase os Impossíveis. Dos vilões é que era o mais legal, né? Os vilões você tinha o Homem Absorvente. Cara, eu ri demais quando eu li a primeira vez essa história. Eu não conhecia o personagem, eu falei, Homem? Não, Homem Absorvente é o melhor de todos. Eu adorei, tipo, porque Absorbing Man em inglês faz um sentido... Não tem um duplo sentido, como em português o Homem Absorvente. É triste. Tipo... Sempre que uma mulher está em necessidade, o Homem Absorvente chega e aparece. É tipo... É foda o nome. Doutor Destino. Não, só um detalhe aqui que eu lembrei. O pessoal que é fã dos X-Men, que é uma galera que sofre preconceito e tal, é preconceituoso pra caramba, né, Léo? É triste, né? Já tem que gastar muito dinheiro, porque é muito título pra acompanhar e tudo mais, né? Eu tô acompanhando 12, por exemplo, ultimamente. Tá foda. Isso porque a minoria é mutante, hein? É, não, mas eles estão acompanhando os dias atuais, porque hoje em dia as minorias são maiorias. É verdade. Hoje a maioria é uma minoria, né? É. Bom, voltando aqui aos vilões, a gente tem a Encantor, né? Inimiga do Thor. O Ultron. É, Destruidor e a... É, massa, Batista, Carit, aquela gangue da demolição lá, né? Beleza? Kang, pra mim, eu acho que é um dos vilões mais imbecis e burros que existe no universo Marvel. Dá pra entender. Porque, cara, ele veio do futuro, ele sabe praticamente tudo que vai acontecer. Tipo, ele podia ter dominado o mundo, ter resolvido várias paradas, mas, tipo, ele tem mega tecnologia futurista e nunca resolveu porra nenhuma. Ele toma porrada o tempo inteiro. Nós gravamos um Trip View sobre a revista dos Vingadores número 11, lá dos anos 60, e onde apareceu o Homem-Aranha e tal. E o Kang, ele faz um plano lá de mandar um robô do Homem-Aranha pro passado, um trem mó doido lá, né? E ele fica surpreso com o resultado da batalha, sabe? Tipo, eu não acredito que ele tá fazendo isso. cara tá no futuro, cara. Ele... Na verdade, gente, usar coisas que vêm do futuro é muito perigoso justamente por conta disso. Tecnicamente, o cara já sabe o resultado, não faz sentido ele tentar se vai falhar. E se tá criando uma realidade paralela, alguma coisa... Não... Ah, você cria vários paradoxos e realidades paralelas com essa porra. É, eu falo assim, se ele for mandar o cara pro passado e criar uma realidade paralela, pra ele não é interessante, né? A realidade dele vai continuar do jeito que é. É... E o objetivo do Ken era um personagem que eu nunca gostei muito. A gente tem ali também o Dr. Octopus e o Lagarto, o Homem-Aranha, o Homem Molecular, o Dr. Destino, que já foi dito, e o Galactus, né? Que assim que chegou, tipo, se isentou de tudo, né? Porque colocaram ele como vilão. Pois é, cara, Galactus é entre eles ali, é meio que o é, tipo, ele é o mais poderoso, né? Não... Se for, se ele... Mas o Galactus, ele não é exatamente um vilão. É, ele não é um vilão. Ele é mais uma força da natureza. É, justamente, a necessidade dele, né? Assim, ele não existe sem devorar os planetas. Realmente, ele não é um vilão, né? Mas, da mesma forma que o Magneto é colocado do lado dos heróis ali e tem um pouco de discussão, no caso do Galactus é a mesma coisa. Né? É, a diferença é que ele é que se isenta direto. Ele não quer participar daquela coisa. E é ele que nomeia também o Beyonder, né? Ele é que conhece o Beyonder. É, justamente. E... Eu acho que ele tá muito mais perto do Beyonder do que de heróis e vilões. Fato. É real? Tipo, eu não sei, tipo, o nível... Tá, o nível de poder do Beyonder... É que essa história inteira, ela não faz sentido. Porque se o Beyonder tem um nível de poder absoluto, tipo, de onipresença, onisciência total, pra fazer o que quiser, inclusive pegar o Galactus, que é uma outra entidade cósmica, e, tipo, pegar ele, botar num planetinha, tipo... Pra que que ele tá fazendo isso? Qual o objetivo dele? Tinha nada de bom passando na TV. Ele é um tarado, né? Ele tá pegando o Galactus. Oi. Nossa, que horrível, né? Desculpa, continua. Eu acho a história boa, mas sei lá, ela não faz sentido. Ela é divertida. É, eu me diverti lendo quando eu tava lá, quando eu li pela primeira vez, eu tava o quê? Eu li quando lançou pela Abril, que eu acho que foi 86, 87. Não, eu li ela, eu acho que eu tava com 10 a 12 anos, entre 10 e 12, não, eu tava com 12 anos quando eu li essa história. É, você tava lendo outra coisa ao mesmo tempo também, então por isso você foi, tinha muito material passando pela sua mão nessa época. É, não, e a história era divertida. Você, porra, caraca, maneiro, exatamente, você vê os caras lutando entre si, você tem aquele coisa do conflito, tudo mais. Mas aí você pega pra ler ela hoje, ela não tem uma relevância muito, muito grande, né? Ela se tornou relevante pelas consequências que criaram pra ela depois. Esse era o gibi massa véia daquela época, que hoje vai ser o que, quando chegar agora Vingadores dos X-Men e tudo mais, é esse tipo de coisa que o fã sempre espera, né? Então, pra época era massa véia, você lê pretensiosamente achando que é mó bacana, mas se for depois ler com um licenciamento, você vê que nem é tão bom assim. É, justamente era uma época diferente, né? As revistas eram feitas basicamente pra crianças e adolescentes, né? Então, assim, não tem tanto compromisso em aprofundar muito na história, nem nada, é mais pela diversão mesmo. Não, eu já penso diferente. Eu penso que eles faziam histórias, tanto que a Marvel, ela cresceu exatamente por fazer histórias um pouco mais humanas e profundas, né? Ter conflitos pessoais, você ter conflitos raciais, você ter racismo, coisa com os mutantes, você ter a coisa do Peter Parker. Então ele tinha esses conflitos, assim, ter coisa de drogas, né? Eram histórias que tinham um contexto. Essa foi mais uma história pra vender bonecos e divertir, ponto. É, não foi pra acrescentar nada mais aos personagens que ali foram apresentados. Não foi tipo um Cavaleiro das Trevas, não é nem uma Crise nas Infinitas Terras, que foi uma saga pra DC importantíssima. E pra mim é uma das melhores sagas e histórias fechadas da DC até hoje. Pena que as outras crises estragaram tudo, né? É, se eles tivessem aceitado aquela crise e conseguido fazer com que a partir dali o universo fosse único, teria sido maravilhoso. O povo comenta, né? A DC vive em crise e a Marvel vive em guerra, né? Exatamente. Mas foi interessante você ter puxado o assunto de ter lido as edições da Abril, né? Porque... É. Bom, a Gulliver era a licenciadora dos bonecos da Mattel aqui no Brasil, né? E quando a saga saiu lá fora, né? Um ano depois que a saga ela terminou de sair lá fora, a Gulliver começou a pressionar a editora Abril pra publicar ela por aqui, né? E nessa época a gente tinha uma defasagem de 3, 4 anos, eu acho, entre aqui e lá. Era uma defasagem absurda. É, as equipes, a formação delas era diferente. É... Não, é fala defasagem em relação à publicação, né? Levava, acho que... Hoje a gente tem quase um... Hoje a gente tá o quê? 6 meses a 1 ano de delay, né? 11, 14 meses, mais ou menos. Então, imagina isso hoje. Imagina em 84, 86, imagina nos anos 80 e 90. Não, o atraso que a gente tinha era de 4 anos. Então, tipo, você viu uma... Eu lembro da época até da morte do Super-Homem, né? Que você viu o Super-Homem... deu notícia no Jornal Nacional que o Super-Homem morreu e você ainda tinha 2-3 anos pra que isso acontecesse na revista mensal dele. Justamente. Mas o que eu tava comentando é justamente isso. No período que as histórias estavam sendo publicadas no Brasil, a formação das equipes era totalmente diferente dessa época da Guerra Secreta. Até personagem que era vilão aqui no Brasil, nessa época da Guerra Secreta, já era herói, né? E personagem que era herói já era vilão. É. Tem personagem que não tava? É, tem personagem que foi mostrado como se fosse outro também, como o... Eles em nenhum momento se referiram ao Homem de Ferro como se não fosse o Tony, pra poder, porque ele não tinha acontecido no Brasil também. Não, várias coisas. Acho que a Mulher-Aranha não tinha, que ela volta na Guerra Secreta, você não tinha a Capitã Marvel. É, a Vampira e a Capitã Marvel foram redesenhadas, né? Elas foram, sumiram da edição da Abril. A Mulher-Aranha 2, né, a Julia Carpenter, é a estreia dela na minissérie, então também no Brasil não teria como ter aparecido antes. É só uma observação para quem talvez nunca tenha lido a história. Quando a gente fala que a Abril fez algumas alterações, é que ela apagou o personagem da história, realmente apagou, tipo um quadrinho lá que tinha 5 personagens aparecendo. Aí a Capitã Marvel ainda não tinha aparecido e a Vampira, eu acho que ela era vilã nessa época no Brasil, não era? Exatamente, ela não tinha integrado os X-Men, então eles... Por uma questão de princípios, de coerência, ela foi apagada. Então, assim, a gente tem, basicamente, a Abril apagando o personagem da história, deixando o fundo... É igual eu falei, um quadro que tinha 5 personagens, passa a ter só 3, né? E em outras páginas, você tem um personagem substituído por outro, né? Quem que saiu, que eles desenharam um fera à mão por cima do cara? Quem que era? Ah, não, mas essa eles fazem em outra história. Eles colocam o fera em cima do Star Fox. Justamente, realmente, a gente estava comentando aqui da Guerra Secreta, mas abriu nessa época, ela fazia várias dessas alterações, né? Então, teve uma época lá que as histórias, por exemplo, o Homem-Aranha, ele, nos Estados Unidos, a história, originalmente, ele tinha um uniforme negro. No Brasil, como ainda não tinha chegado aquilo, tem um desenho tosco feito à mão do Homem-Aranha com um uniforme azul e vermelho, sabe? A Abril, ela tinha um costume... Não só fazia isso, né, como nos normais mesmo, fora quando saía no certo, ela editava página, ela removia página, removia quadrinho pra poder caber no formato. A gente, tipo, recebia a revista, mas não era a mesma coisa que saía lá fora, era a versão brasileira. Eu tava comparando aqui a edição completa da história com a minissérie da Abril. Bem no início da história, quando eles chegam lá naquele planeta, não sei o que, eles são nas naves ainda lá, antes do planeta ser criado, o Ultron, ele se rebela lá e começa a lutar, até que o Galactus dá mala nele. São 3 páginas. Na minissérie da Abril, não tem as 3 páginas. Simplesmente não tem. Pra encurtar tamanho, pra diminuir tamanho. É, justamente. Então, assim, a primeira edição no Brasil que saiu aí, forçada, entre aspas, pela Gulliver, foi totalmente rabiscada e editada, né? Foi uma revisada, né? Uma edição revisada pro Brasil. Pois é. E aí depois... Eu acho que foi em 96 ou 95, não lembro agora, que saiu pela primeira vez, acho que aqui no Brasil, a original completa. Saiu na Teia do Aranha, né? Isso, na Teia do Aranha. A primeira edição foi em dezembro de 94, eu tô com elas em mãos aqui. Quais que foram as edições da Teia que saiu? Da 62 até a 66. É, justamente. E na Capitão América, eu não lembro qual o número que é, sai um resumo da história. E nesse resumo já não tem as edições, não. E isso foi antes da Teia do Aranha. E a Panini, ela, nos anos 2000, ela relançou, né? Em formato americano e tudo mais, a saga 100% completa. Né? Sim, mantendo o que ela vem fazendo até hoje, né? Relançando várias dessas edições encadernadas. Ô Eric, só fazer aquele parênteses lá tudo. A Vampira, ela entra nos X-Men, lá nos Estados Unidos, em meados 1982, e aí quando tá começando a Guerra Secreta aqui no Brasil, é justamente no mês que no mês de lançamento aqui nas Super Aventuras Marvel, é o mesmo mês onde começa as Guerras Secretas. Então não tinha. A Vampira tinha acabado de entrar nos X-Men naquele mês, não tinha como jogarem ela dentro da saga já, senão ia ficar muito anacrônico mesmo. Todo o processo dela de rejeição dentro da equipe e tudo mais, que ela não ia ter passado por isso. Entendi. A gente ter comentado sobre a Vampira, que os X-Men, eles meio que formam um terceiro grupo nessa história, né? Os X-Men nessa época, eles ainda eram bem segregados do mundo heróico da Marvel. Eles eram... Aquele negócio deles serem temidos e odiados por todos. Ainda tinha uma rejeição, tipo, eles não eram amiguinhos entre dos Vingadores, do Quarteto. Eles ainda tinham aquela coisa meio que separatista entre eles. E nessa história, então, ainda mais quando eles dão apoio, quando o Xavier dá apoio ao Magneto, né, torna isso ainda mais forte. Fica mais forte essa coisa, porque os Capitão América, os Vingadores, não vão lutar ao lado do Magneto. É, o Magneto, ele se afasta dos heróis, né? Ele meio que se isola. E chega no momento da história que o Professor Xavier, ele resolve que os X-Men devem se unir ao Magneto, né? Eles vão... formam justamente esse grupo de mutantes, né? Qual que é a justificativa do Xavier pra se unir? É justamente porque eles são mutantes, alguma coisa assim? Porque os heróis não ficam muito à vontade com eles por ali. Não confiam neles, porque ainda tem... Que exatamente, o fato da Vampira tá ali, que a Vampira também era uma vilã, que tava há pouco tempo também nos X-Men. Então acaba que os X-Men são vistos como meio termo, né? Não são bem vistos como heróis, não são totalmente vilões. Eles estão ali pra causar confusão. Então acaba que eles não são bem vistos. Justamente. Não, mas só uma coisa. Edita aquela merda que eu falei, porque eu tô falando de mês errado da Vampira. Quando ela entra no Brasil, era no mesmo mês, só que em 88, tipo, 2 anos depois que saiu a saga. Então, edita aquela merda. Que eu tava vendo no meu registro aqui e eu vi 88, mas era 86 e vice-versa. Outro personagem que é interessante na saga aí, né, que eu acho que é o que mais se destaca em todos aí, é justamente o Doutor Destino, né, cara? Que logo no início da saga, quando o Beyonder, ele se apresenta lá, né, falando que eles lutem uns contra os outros e quem ganhar ele vai conceder qualquer desejo, alguma coisa assim. O Galactus logo percebe que é o Beyonder e parte pra cima, né? E o Doutor Destino vai no vácuo, né? Pra tentar pegar um poderzinho ali na rebarba. E tipo assim, ele é o único cara que já na primeira edição, ele percebe que eu não tenho que ficar lutando contra os outros lá, não. Tipo, eu vou ficar sendo experimentozinho na mão do Beyonder, né? Tem alguma coisa a mais rolando e tal. E ele tem um grande destaque aí na história. É, isso também é outra coisa que não faz sentido nessa história, né? Porque a princípio você tem aí grandes mentes dos heróis, né? Por exemplo, Reed Richards é um dos maiores cientistas da humanidade. Deveria ser um cara inteligente pra caramba. Xavier, porra, fora o fato dele ler mentes, né, ele também é um cara inteligente. Então, tipo, eu não sei se eles não se tocaram o que que tava acontecendo ali, né? Tipo, pra tomar essa mesma atitude. Não vamos fazer isso. Vamos tentar, na verdade, sair daqui, mas não precisamos nos enfrentar. Sei lá, tem muitos problemas, muitos problemas. É, e o bacana do Destino é que ele acaba pegando então a porção do poder do Beyonder, e aí quando vai começar a Guerra Secretas 2, é o Beyonder recuperando essa parcela do poder dele que tava com o Doutor Destino. Cara, o Capitão América é muito chato nessa história. Nessa época ele é insuportável, cara. É um militar basicamente dando ordens o tempo todo, né? Cara, é exatamente essa época, nos 80. Era Ronald Reagan no poder nos Estados Unidos. Era Guerra Fria, total, então... Os militares estavam meio que em alta ali e ele era o militar cabeça dura. É realmente. Você lendo hoje, comparando com as histórias de hoje, que não dá pra comparar direito, né? Mas vamos dizer assim, com a personalidade dele de hoje, né? É totalmente diferente, né? Mas justamente por causa da época. É tudo influenciado pelo momento. Hoje em dia você não pode fazer um Capitão América daquele jeito que ele vai ser odiado. Pois é, com certeza. Aqui no Brasil, principalmente, não que muitos gostem dele, mas... Cara, eu gosto do personagem como um exemplo. Ele nada mais é, no lado de virtude, ele seria tipo o Super-Homem da Marvel. Então, eu gosto do Capitão. É um personagem que eu acho muito bacana. Mas, de um modo geral, as pessoas nem leem história e já não gostam. Não li e não gostei, manja. Isso é verdade. Sim. Porque aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um sério problema. A gente se acha especial, não, eu não sou capitalista, eu não leio. É, nós, nossa cultura está sendo invadida, eu não gosto de nada que vem de fora, mas come no McDonald's. Pois é. Mas vai todo dia, vai, pega seu carro, todo dia faz certas coisas que você tá usando coisas que vem de fora. É, coleciona revista em quadrinho americana, né? Ah, mas nem isso. Cara, 90% das coisas que a gente usa no nosso dia a dia não é brasileira. É igual o comunistinha de faculdade que usa Nike e toma Coca-Cola. É, exatamente. Exatamente isso. É o cara se dizer superior. Não, eles estão invadindo a nossa cultura, então a gente não pode gostar de nada que vem deles. E o Capitão América é tudo que eles vão olhar e vão dizer que vem deles. Então eles não vão gostar. É o alvo do ódio, né? Exatamente. É a personificação. Exatamente. E isso acontece com tudo, com cinema. As pessoas, não. Bora ficar vendo blockbuster americano? Não, tem que ver filme de arte brasileiro. É interessante que nessa história também a gente tem a criação lá, o surgimento de alguns personagens, né? O Leonardo citou a Mulher-Aranha, né? E, inclusive, como é que a Mulher-Aranha surge nessa história? Eu não li ela até o final hoje, não. Faz muito tempo, eu não lembro, cara. Olha, quando os heróis já estão na cidade dela lá, dos alienígenas, que ela aparece, do nada. É, justamente. É porque, assim, o planeta ele foi montado com remendo de várias partes de vários outros planetas, tá? E um deles pegou uma região dos Estados Unidos, acho que Boston. Entendi. Tá explicado, não que faça sentido, mas tá explicado. Muita coisa não faz sentido nessa história. É em Denver, aliás. Não é Boston, é Denver. E a gente tem também aí o surgimento da Titânia e da... É Vulcana ou Vulcânia? Agora não lembro. Vulcana. Vulcana. Duas vilãs lá. Eu acho que o que mais importante saiu dessa história, assim, que gerou mais coisas subsequentes, mais histórias adicionais depois, foi realmente a roupa do Homem-Aranha. Acho que foi a única repercussão duradoura mesmo, né? É. Porque a própria até Mulher-Aranha não durou muito tempo. Então... Hoje já deve estar na quarta ou quinta Mulher-Aranha aí, né? De tempos em tempos ela muda, né? Então, essa aí é que é a Madame Teia. É, atualmente ela é a Madame Teia. O mais legal é que eu queria ter visto, que, tipo, daquela versões What If, né? O que aconteceria ser. Imagina se quem perde o uniforme completamente não fosse o Homem-Aranha, fosse o Hulk. Tipo, fica lá peladão, ele precisa botar uma roupa e cai o simbionte nele. Ia dar uma merda tão grande. Mas ia ser tão mais interessante você ver um simbionte com os poderes do Hulk. Se o simbionte se juntasse ao Thor, não ia ter efeito nenhum, né, cara? Porque o cara é tão honrado, tão cheio das coisas, que o simbionte não conseguiria manifestar nada no cara, né? Vocês não leram mesmo aquela What If lá do Aranha, se ele não tivesse se libertado do simbionte, né? Eu acho que eu não li, não. Cara, eu li, mas, cara, foi na época. Ela pega o Hulk... E logo depois ela pega o Thor na sequência. Nossa, Deus. Isso porque a gente não leu, hein? Comentou justamente dos dois personagens. E aí, a merda é muito grande? Então, no caso do Thor a gente não chega a ver porque ele não chega a finalizar o processo. O Raio Negro aparece e acaba com a brincadeira. Ah, sim. Bom, mas só... Já que vocês puxaram aí o assunto da consequência pro Homem-Aranha, né? Eu acho interessante a gente falar que a saga em si, ela... É igual a gente comentou, é uma história divertida, né? Você tem todos os elementos ali básicos, até o Galactus tentando consumir a energia vital do planeta, né? E ele é derrotado pelo Doutor Destino com os poderes do Beyonder, né? Na história? Isso, na história o Galactus, ele começa a criar aquele dispositivo dele lá, né? Construir. E se eu não tô enganado, é justamente o Doutor Destino lá com os poderes do Beyonder que acaba com ele. Agora eu tô na dúvida. É o seguinte, pela primeira vez foi o Beyonder, acho que depois, quando o Destino já tá com o negócio, ele rouba o poder do Galactus pra poder enfrentar o Beyonder, tem uma dessas. Essa parada dos poderes, o Dr. Destino adora roubar poder, né? Tipo, ele roubava o poder do Beyonder, depois roubou poderes cósmicos do surfista, adorava ficar roubando o poder. É, agora na Cruzada das Crianças ele tenta roubar o da Wanda também, tudo. E, tipo, teve uma história que eu acho sensacional, que é quando o Homem-Aranha ganha os poderes cósmicos. Vocês lembram dessa parte, dessa história? É o Capitão Universo, uma coisa assim. Cara, eu não lembro o nome que deram pra ele. Mas eu lembro que ele ganhava os poderes esses poderes cósmicos. Aí ele bota em órbita o Hulk com um soco. Ele gerava adamantium com a teia. É o do Capitão Universo. É que quando, na hora que ele ganhou o poder do Capitão Universo, ele também sofreu uma descarga lá, que ele não manifestou a consciência do Capitão Universo. Então ele tinha aqueles poderes, só que ele não sabia o porquê e não sabia como usar direito. Mas ele podia mudar a estrutura da teia pro que ele quisesse, nessa época mesmo. Então, eu lembro da história exatamente, ele isolando... Eu lembro exatamente dos quadrinhos, isso foi durante aquele Vingança. Ato de Vingança, foi isso mesmo. É, ato de Vingança. Aquela verdade foi o jeito que deram pro Aranha sair vivo dessa saga, né? Não, mas falando ainda de consequências da história, né? A gente teve aí o simbionte, né? Que depois vai virar o Venom. Que é a consequência mais marcante, né? É. A gente tem o Coisa, que abandona o quarteto e é substituído pela She-Hulk, pela Mulher Hulk. Ele resolve ficar no planeta, né? Porque na história ele consegue controlar a transformação em Coisa, né? Ele consegue ficar humano e virar o Coisa. Então ele fica quase um ano lá, né? Em relação à publicação dele. Aí, bom, puxando pro lado dos mutantes, de consequência a gente tem que o Loki Reed, ele conhece uma dragão fêmea gigante lá que vira a namorada dele e volta pra ele, com eles pra Terra e ela apronta no Japão, só que ele rejeita a dragãozona e ela vaza, uma coisa meio babaca. Mas o principal é o romance que o Colossus desenvolveu lá, que ele se envolve com aquela Izage lá, que é uma curandeira alien. Aí como ele se envolveu com ela, sendo que momentos antes dele serem transportados pro planeta lá, a Kit tinha aberto o coração pra ele. Então quando ele volta, ele tá meio mexido, aí ele resolve... dar bola pra Kit, então é um marco assim de um primeiro grande afastamento dos dois, então nas histórias e tudo mais. Então tem esse efeito no relacionamento dos dois. Mas basicamente é isso, além, é claro, dessa aproximação do Magneto, que vai originar pouco tempo depois a entrada dele como diretor novo diretor do Instituto. Nessa época ainda acho que não, né? A Tempestade já tava de Moicano? Não, mas assim, aqui no desenho das histórias ela tá de Moicano já, né? Então tá. Ela já então, tanto que na primeira edição de Abril, eles falam que isso foi uma alteração que o Beyonder fez na personalidade dela. É isso que eu tava pensando agora, porque como ela não tava indo no Brasil, eu não queria lembrar como que explicaram isso. Que eles falam que o Beyonder tinha feito algumas alterações em algumas pessoas pra eles se adequarem melhor à batalha, alguma bobagem assim. Mas aí como é que eles fizeram depois aqui na Abril? Porque aí acabou a Guerra Secreta, volta pra Mensal e ela tá normal de novo antes de virar. Ela desfez. Aí ela gostou tanto daquela coisa que o Beyonder transformou ela, que ela decidiu ficar desse jeito. Cara, mas na Abril não era possível, não tinha internet, nada, a gente não sabia o que tava acontecendo nos Estados Unidos. Era só colocar a loquinha só da pé, falar qualquer merda, todo mundo aceitava tudo. Cara, isso era uma época bizarra, né? Tipo, a gente não tinha como saber absolutamente nada. Eu só fui descobrir que a Abril, ela cortava quadrinhos, né? Cortava pedaços da história, quando eu passei a comprar revista importada. Que aí eu comprava importada, e quando chegava as edições aqui no Brasil, eu lia, peraí, tá faltando coisa aqui. Peraí, como assim? Não, eu lembro dessa história, não acontecia isso. Pulava daqui, tinha outras coisas acontecendo. Foi uma decepção tão grande. Não só cortar, né? Redesenhar acho que é pior, né, cara? Porque cortar é dar a desculpa que não coube, tudo mais. Agora redesenhar é o cúmulo da sacanagem. É uma coisa que a gente sofre muito aqui em filme, né? Não sei se vocês sabem muito disso, mas 90% dos filmes que a gente vê na TV hoje, aberta, são cortados. Não são os filmes inteiros. Cara, não vai longe, não. Um amigo meu tá assistindo The Walking Dead e tudo mais, né? E aqui passa, sei lá, 2 dias depois que passa nos Estados Unidos. É editado. Deu algum problema lá na Sky dele, não sei. Falou assim, eu vou baixar o próximo episódio. Ele entrou na internet, baixou, assistiu. Aí, na terça-feira, o episódio passou na assinatura lá. Falou, vou assistir. Tinha corte. Exatamente. Tá, mas essa de picotar, o final de Guerras Secretas, a primeira vez no Brasil, é até interessante, né, no final, porque tem uma paginazinha mostrando a reversão de todas as alterações, o uniforme do Aranha voltando ao azul e vermelho, a Tempestade voltando até a cabeleira. Eles mudaram o final. Tudo volta normal no final. E como é que eles explicaram o simbionte depois? Então, quando chegou a edição preta, a edição do uniforme negro, tinha um texto falando que, na verdade, aquela alteração estava sendo feita, que ocorreu em Guerras Secretas, que o final verdadeiro era aquele que o uniforme fica. Um textinho explicativo. Caraca, sacanagem. Eu nem lembrava disso. Vergonhoso, né? Sacanagem. É a arte anticlímax da Abril, né? O problema é que a gente lia essas revistas, cara, sem ter internet nem nada, igual a gente estava comentando, e todas as revistas, praticamente, tem uma página a menos, tem... Às vezes você tem ali, em um balão, você tem 3 frases de fala. A Abril colocava uma frase, sabe? Tipo, são muitas adaptações, cara, que... Era pra caber no formato, né? Era tudo pra caber naquele formato, porque você reduzia a página, porque as proporções do formato americano eram diferentes do formatinho. Então não foi simplesmente, tipo, aquela redução apertando o shift. Não foi uma redução na proporção. Era diferente. Então você acabava tendo que... comia pedaço da página da americana. Então, pra não ficar uma coisa... pra não ficar uma coisa feia, eles simplesmente tiravam. É, rapaz. Hoje a gente vive uma... pra quem coleciona, é uma época bem melhor do que era, né, cara? A gente tá na era de ouro de coleção no Brasil. A Panini, pelo menos, trata bem o material que ela publica. É, o que ela faz é, ela pode não publicar uma edição no Brasil. Agora, retalhar uma edição, ela não faz, não. Pelo menos não que eu saiba, né? É, também tem isso, não que a gente saiba. A gente comentou das consequências pros X-Men, pro Homem-Aranha, pro Quarteto. Os Vingadores, teve alguma consequência dos Vingadores, cara? Eles perderam a mulher Hulk. Ela foi pro Quarteto, né? Ela foi pro Quarteto. Isso é verdade. Tava, né? Vingadores. Cara, o Iron Man nessa época quem era? Era o... Rhodes. Era o Rhodes? Era ele que tava substituindo? Isso. Era. Tá ligado que em 2010 teve aquela minissérie do Homem-Aranha e as Guerras Secretas que mostra o ponto de vista do Homem-Aranha também sobre a Guerra Secreta. Ah, sim, verdade. Saiu a história mostrando o ponto de vista dele. 2010? É. Saiu no Brasil? Não, não sei se eu não sei. Eu não lembro de ter lido essa história. E é recente. Ué, cara, eu não li essa história, não. Não sabia. Bom. É. E tem gente que se desfã ainda, né? Ups. Pois é, os dois que são do blog não leram, né? Em minha defesa, eu parei de ler no começo do milênio. Eu parei de ler quadrinhos regularmente em 2001. Ih, Mone, sobrou. Sua desculpa foi de saco agora. Ah. Eu parei de ler quadrinhos regularmente em 2001. E aí eu buscava, eu só vejo notícia, vejo informação, caço alguma coisa, saiu alguma coisa diferente. Às vezes eu compro uma outra especial, ou encadernada, mas não acompanho mais mensalmente ali, fielmente como eu era nessa época, que eu comprava todas as revistas. Tudo que era lançado pela Abril, eu comprava de quadrinhos. De Marvel e DC. Essa do Homem-Aranha nas Guerras Secretas, que saiu em 2009, ela aparentemente não foi publicada no Brasil mesmo, não. Pelo que eu tô olhando aqui, ela não... Ufa. Nessa época não tinha teia do Aranha ainda. É, pois é. Não tinha revista bimestral aí, né? Bom, mas qual que é o desfecho da história aqui mesmo? Lógico, né? Eles voltam pra Terra e... Eles voltam pra Terra e ficam desaparecidos tanto Beyonder quanto Doutor Destino, né? Que eles ficam sumidos. Caramba, eu não lembro como que eles voltam. Os vilões voltam com a ajuda dos poderes do homem molecular. Os heróis eles são teleportados por uns aparelhos que tinham os alienígenas lá do planeta, incluindo essa Visage que acabou morrendo, por exemplo, pra poder salvar os heróis, que acabam usando esses aparelhos pra poder voltar pra Terra. É verdade, tinha pessoas no planeta, né? É justamente por isso do planeta ter sido criado com pedaços de outros, né? Por quê, né? Por que ele precisava pegar pedaços de outro planeta pra criar? Ele podia ter criado o planeta do nada. É legal que mostra várias coisas, né, acho que não sei se é na 1 ou na 2, que mostra no Big Bang, várias coisas assim, tudo com influência do Beyonder, então acho que deve ter alguma coisa a ver com isso aí, que ele não consegue fazer algo do nada, assim, vamos dizer aquele negócio, acho que ele segue aquela lógica meio de nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é a justificativa pra trazer um pedaço de Denver, né, com a mulher que vai virar mulher também. Mas aí, eu não lembro das consequências disso nas mensais. Posteriormente, o que aconteceu? Alguém lembra? Então, nos X-Men eu lembro assim que, tipo, é muito. Não tem consequência entre aspas nenhuma, porque tava rolando a saga da ninhada nas Super Aventuras Marvel na época dos X-Men e tudo mais. Então, não tinha sentido nenhum eles saírem e voltarem. Então os X-Men continuaram no meio da saga da ninhada, não mudou porra nenhuma e tudo mais. Só mais pra frente, em 88, mais ou menos, que a gente vai começar a entender o que tá acontecendo e tudo mais. 2 anos depois, saiu aqui no Brasil, que a gente vai começar a ver com. A primeira vez que a Kit se declara, Kree coloca o toco nela e tudo mais, coisas que não tinham acontecido ainda quando eles saíram pra Guerra Secreta por causa desse adiantamento que a Abril fez aqui pra saga. Não, sim, isso eu entendi, mas eu queria entender posteriormente exatamente na cronologia da Guerra Secreta. Então, o X-Men não mudou muita coisa, como eu falei, o X-Men não mudou muita coisa, tem vai rolar tem um arquinho de histórias no Japão com essa dragoa aí, essa dragã Dragon Fêmea aí do Lockheed. Do Colossus aí. E aqui ficam balançados. E logo depois o Professor X vai ser espancado e tudo mais. O Magneto vai entrar no lugar dele. Vai ser assim, tudo muito atropelado, assim, mas não tem nenhum efeito duradouro, assim. O mundo tá destruído? Tá faltando pedaços dele? Ah, na Terra? Acho que não. Bom, pelo menos nas histórias do X-Men nunca foi mostrado nada disso, não. Pois é, levaram uma parte de Denver pra lá e, pelo jeito, nunca ninguém deu pela falta. É, exatamente, tipo... Isso que eu queria lembrar, porque eu não lembro de terem mencionado isso. Tipo, Denver foi destruída, não, perdemos o Big Bang, várias coisas desapareceram do planeta inesperadamente. Mas talvez ele deu Ctrl-C, Ctrl-X, entendeu, em Denver, pra colar lá. É nesse momento que tem a musiquinha da praça, tá, gente? Essa é a marcação. Essa é a marcação. Eu não sei se a gente comentou, a gente falou que a consequência principal do Homem-Aranha foi o simbionte alienígena, né? Que eles não faziam ideia naquele momento que aquilo ali era um simbionte. Não. Tipo, alguém chegou e falou, sei lá, não sei se é o Thor, sei lá, é outra pessoa. O Thor, né? Ele chegou e falou assim, ó, tem uma máquina ali que ela conserta uniforme, arma, qualquer coisa, vai lá pra você ver. Aí o Homem-Aranha entra assim, igual o menino pequeno querendo mexer nas coisas, né? Acha uma bolinha preta lá, a hora que ele encosta, ela envolve ele todo lá e é o uniforme, né? Só mais pra frente que vai explicar a origem, de onde que o Beyonder tirou aquilo e tal, mas isso é lá em alguma Homem-Aranha anual aí. Seria interessante eles terem feito várias what ifs pra, tipo, pra cada herói tivesse pego o simbionte, o que aconteceria? Tem uma história que é o que aconteceria se relacionado às Guerras Secretas, né? Que saiu na Marvel Especial 16, em 2009, da Panini. Mas eu não lembro da história. Eu li, eu tenho a revista. Né? Mas não teve nenhuma história relacionada a isso, que tipo, não foi o Homem-Aranha que pegou, mas sim, por exemplo, o Capitão América. Ah, então, sei lá, a Mulher Hulk ou o Thor. Se algum deles teria pego, tipo, imagina o Hawkeye, tipo, tem poder nenhum, tipo, ele pegou o simbionte. Mas aí poderia ter sido o Capitão América mesmo. Ah. Mas essa da Marvel Especial 16 é o que aconteceria se o Doutor Destino tivesse mantido os poderes do Beyonder, né? Não tivesse perdido no final da saga. Né? Ah, sim. Na verdade, essa história ela tem vários what if, né? Relacionado à Dinastia M, a Quarteto Fantástico e vários outros. Sobre essa saga aí em outras mídias, né? Naquele desenho de 1984 do Homem-Aranha, um que eu acho que todo mundo assistia, né? Sim. Teve uma pequena adaptação em uns dois ou três episódios lá dessa saga, das Guerras Secretas. Que envolvia o Beyonder também, só que aí ele tava mancomunado com a Madame Teia. Nunca confiei nessa mulher, mano. Ela apronta pra caramba, principalmente nesse desenho. É, realmente, ela é quase o mestre dos magos desse desenho, né? Que vai lá com a aranha, não sei o que, tá, ele se ferra. E ela desaparece, né? Na hora que ele se ferra. Mais legal nessa história, né? Que eles colocaram os X-Men só personificados só pela Tempestade. Porque eles não conseguiram que os atores... Eu não entendi o porquê também. Outra coisa que eu não entendi. Que os atores não puderam ir fazer a dublagem do episódio, porque era muito caro. Porque o desenho dos X-Men da época era filmado no Canadá, enquanto o desenho do Homem-Aranha era em Los Angeles. Aí eu não sei porque que eles não puderam gravar o desenho no Canadá mesmo. Eles gravavam lá e mandavam material. Pois é. Tipo... Mandava fita cassete, né? Da Não sei qual era o problema nisso, mas... Aí só tem a Tempestade dos X-Men, aí tinha Gata Negra, tinha o Quarteto, Capitão América e o Homem de Ferro. Era uma mini Guerra Secreta, na verdade, né? Era versão Pocket. É. E os vilões eram o Doutor Destino, o Doutor Octopus, o Lagarto, o Caveira Vermelha e mais alguém aqui que eu não tô vendo. O Alistair Smythe. Ah, sim, dos Esmagaranha. Eu acho que só tem isso pra comentar do desenho, na verdade. Bom, eu não lembro, então, sei com vocês. Eu não lembro também direito do episódio. Eu lembro que tinha essa coisa mancomunada com a Madame T, que ela é a catalisadora da parada, apesar de ter o Beyonder. O Beyonder foi bem reduzido, né, cara, nesse desenho. É. Inclusive. Na verdade, eles colocaram a Madame T pra dar um propósito um pouco maior, né, que foi um teste pro Homem-Aranha, era uma coisa mais específica, né, como era o desenho do Homem-Aranha, era voltado pro Homem-Aranha. É, justamente. Inclusive, a gente comentando do Beyonder aí, tem uma coisa estranha, cara, que eu descobri esses dias, que eu tava fazendo umas pesquisas pro podcast, que chega um momento adiante aí da história que o professor Xavier, não nessa história, né, na história cronologia da Marvel, o professor Xavier descobre que o Beyonder, na verdade, ele era um inumano mutante. Caraca. Ele não era uma entidade cósmica, blá blá blá, sabe? Era um inumano mutante. Só que assim, o cara é mais forte que o Galactus, né? Caralho, tipo, viagem. Eu não sabia disso, não. Também não. Mas olha que legal. Na Marvel Wiki, né, que é dentro da Marvel Database, fala: "The Beyonder was once one of the Inhumans previously ruled over by Black Bolt." Então ele foi um inumano mesmo sob o comando do Raio Negro. Ele também foi um mutante e que recebeu os poderes ao ser exposto às aquelas névoas terrígenas lá, não sei como que é chamado aqui no Brasil, acho que é névoas terrígenas. Névoas terrígenas mesmo. E aí, ao ser exposto com isso, ele sofreu uma reação sem precedentes que ele concedeu poderes típicos de um deus. Ó, então... Bom, esse é o que tá aqui na Marvel Wiki, então, sei lá. Eu ia falar justamente isso, na verdade. A única coisa que eu ia acrescentar aí é que na Marvel Especial número 3 mostra lá o Raio Negro, né, diante do Beyonder, e o Beyonder se curvando pro Raio Negro lá e expondo a verdadeira história dele, que realmente foi a edição onde foi apresentado isso aí. Então, você pega uma história que você tem um cara que é considerado uma entidade cósmica, e tipo, considerado uma entidade cósmica pelo Galactus. E aí depois você diz: não, ele não era entidade quase. Ele era um inumano, que era mutante. E aí foi exposto a raios miraculosos, e aí ele ganhou esse poder todo. E aí, de repente, ele se apresentou pro Galactus: olha, eu sou o Beyonder, eu sou uma entidade cósmica, então tá, você tem que me respeitar. Ou isso, ou o Galactus não manja nada. O Galactus é o maior contador de história da galáxia. Pois é. Acredita em qualquer bobagem que falam pra ele. Beyonder chegou pra ele e falou: e aí, seu Galactus, tudo bem? Eu sou a entidade cósmica aí, Beyonder, prazer. Eu penso já diferente, eu penso que o Galactus é esperto. Porra, vai que o Galactus não pode admitir que ele foi levado pra lá por um cara que é um mutante. Verdade, hein? Vai diminuir ele. Então, porra, ele vai falar: não, esse cara é poderoso demais. Ele é uma entidade cósmica, pra conseguir fazer isso comigo, o cara tem que ser poderosíssimo. Na verdade, quem começou a merda toda aí foi o Galactus falando que ele era entidade cósmica, né? Aí o Beyonder ouviu no cantinho lá e falou assim: tá, eu vou deixar passar. Porque, porra, eu adoro história em quadrinho por causa disso. É uma coisa maravilhosa. Tudo que se constrói é destruído. Bom, mas aí eu só ia complementar falando que, na verdade, por causa disso, o Raio Negro, que é considerado o mais poderoso dos inumanos, na verdade é o segundo mais poderoso, né? Já reduziram o Raio Negro, né? Pois é. Mas também depois da porrada que ele toma do Hulk, o Raio Negro não valia mais nada. É verdade. E já que a gente comentou aí do Beyonder, Guerra Secreta e tal, a gente teve Guerra Secreta os dois, né? Que a é missão. É uma bosta, cara. Dois e três, hein? Teve a três também, que eu nem li. Teve Guerra Secreta 3? Sim, é uma história que é uma HQ do Quarteto Fantástico que se chama Guerra Secreta 3, que mostra o Quarteto Fantástico na Zona Negativa tendo acesso, então, ao Beyonder. Só comentando sobre a Guerra Secreta 2, é o Beyonder tomando uma forma humana, vindo pra Terra, na verdade indo pra Terra da Marvel, lá, né, no universo 616, o nível de detalhes é uma beleza, né? Ele indo pra Terra pra aprender como que os humanos agem e por que que eles são assim. Então, tem uma... Ele já não tinha feito isso na primeira, né? Tipo, ele capturou lá os heróis pra descobrir, como é que eles reagem, como é que eles são. Mas aí ele não aprendeu porra nenhuma, né? Ele, tipo... Aí não, tem que fazer de novo. Pegar os heróis. Ele quer o ser humano comum, o chão de fábrica, assim, entendeu? Ele quer o homem, gente como a gente. Na verdade, na primeira ele quer ver meio que o desejo das pessoas de conseguir um desejo realizado, alguma coisa assim, a vontade dele e tal. Ele veio atender orações, né? Ele veio, tipo, eu agora vou assumir o papel de Deus, né? Vou falar com a pessoa comum. É pior que é meio Deus mesmo, porque ele mata os novos mutantes e ressuscita os novos mutantes em uma edição, assim, sabe? Então... E assim, é interessante não, é uma bosta, na verdade. Na história do Homem-Aranha, o Homem-Aranha ensina ele a cagar, cara. É sério, tipo, tá um Homem-Aranha do lado de fora do banheiro, falando, ô, Beyonder, tá tudo bem aí? Não acredito que eu tô com o Beyonder do outro lado da porta. Aí o Beyonder sai da descarga, fala, ah, acabei de experimentar uma nova sensação, não sei lá o que. É sério, cara? Então, mas tem a diferença também dessa carta, as duas, é que elas acabaram sendo maiores, assim, porque embora a primeira saga fosse escrita em duas edições, essa tivesse só 9, a quantidade de tie-in dessa era uma coisa impressionante. Teve tie-in em tudo que é revista. X-Men, Os Mutantes, Capitão América, tudo, tipo, Hulk e tudo mais. Então, teve mais ramificações, vamos dizer assim. Eu fico feliz pela minha memória. Porque a minha memória, eu tô percebendo que ela é bem seletiva. Porque eu tenho certeza que eu li Guerras Secretas 2. Mas eu não lembro de porra nenhuma disso que vocês estão falando. Então, eu dou graças a Deus que eu tenho essa memória boa e seletiva. Então, os X-Men, né, que eu lembro bastante, é que quando ele vem pra Terra, ele fica afim da Cristal. Depois ele tem que se envolver com a Dinamite. E a estreia da Dinamite nos quadrinhos em Guerras Secretas. E aí as duas dão um toco nele e tudo mais. Ele mata os mutantes. Basicamente é isso. Tem esse período que eu falei que o Magneto tá assumindo a liderança dos X-Men e tudo mais. Mas nada de muito significativo, não. Assim, nada que fique pra sempre também. Ele não era um cara poderoso pra caralho. Como é que ele vai levar toco de mulher? É porque ele tá na forma com mullet dos anos 80 e tudo mais, assim, ele voltou. Ele tava meio que experimentar como era ser um ser humano, não sei o que e tal. E parece que o experimento final que ele faz é meio que como se ele realmente virasse um corpo humano mesmo, né? Que eu acho que é justamente aí que ele é derrotado. Parece que no meio da história ele mata a Morte, que é a entidade lá, né? O Mephisto fica puto, arruma... Tá. Aí ele arrumou briga com o Thanos e com o Mephisto. Não, mas é isso mesmo, ele mata a Morte mesmo. Verdade, não, ele mata e ressuscita, porque ele é foda. Ele mata e ressuscita todo mundo, cara, entendeu? Ele é foda pra caramba. E aí toma toco da Cristal. Mas ele... É, Cristal é bonita pra caralho, mas porra... Ele fica nervosão, porque o Mephisto fica nervosão, né, e convoca vários vilões tal pra acabar com o Beyond. É, tipo, é uma história... Sabe, é meio que uma história daquelas... Ah, a realidade da psique humana, não sei lá o que, sabe? É uma história nesse nível, assim, só que bem zoada, né? Eu lembro também de um envolvimento com a Rachel, porque ele sente a Fênix como um igual, algo do tipo assim, ele fica encantado com os poderes dela também, tem algo assim do tipo. E ela dá um toco nele também. Acho que ele não tenta. Não sei se ele tenta pegar, não, mas provavelmente é toco também, porque ele sabe de tudo, mas não consegue o mais básico é pegar uma mulher. E ele ainda sabe de tudo. Tipo, ele sabe o que ela tá pensando. Ele sabe o que ela quer. Tipo, como assim? Cara, não faz sentido. Exatamente. Guerras Secretas não fizeram sentido nenhum. E a 3, eu não... Bom, a 3, eu, igual eu falei, eu nem li, não, nem faço ideia. Mas existe 3? Eu tô tentando achar 3. É porque... É denominado Guerras Secretas 3? É, sim, saiu em Origens Super-Heróis Marvel número 5 aqui no Brasil. Na verdade, ela é uma... É uma história só, assim, sabe? É um arco de história, ou uma história, não sei, que com o nome Guerra Secreta 3. Exatamente, é o nome da história da Fantastic Four número 319, que tem esse nome, e é a volta do Beyonder e tudo mais. Pra você ter uma ideia, o principal da história é que o Quarteto Fantástico descobre que o Beyonder é um cubo cósmico incompleto. Então vamos lá. Além dele ser um inumano, mutante, alterado por raios especiais que vem de não sei da onde, ele ainda é um cubo cósmico incompleto. Exatamente, aí na saga ele tem que se fundir com o homem molecular pra se tornar um cubo cósmico completo, entendeu? Cara, eu acho que eu li essa encrenca. Meu Deus. Aqui, ó, Origem dos Super-Heróis Marvel número 5 mesmo aí que eu tô vendo. Isso tudo faz parte da cronologia dele. Né? Tipo, eles não apagaram o passado pra fazer isso de novo, né? Eles mantiveram tudo que aconteceu, que realmente aconteceu. Só pra saber, essa história foi lançada em que ano? No Brasil em 96, a original em... Porra, então eu li essa porra também. A original parece que foi em 88. Foi logo depois que terminou a Guerra Secretas 2. Então eu li isso, com certeza eu li isso. Mas é uma história numa dentro do quarteto. É, justamente. A não ser que não tenha sido publicada aqui no Brasil pela Abril ou na história do quarteto. Não, saiu em Origens Super-Heróis Marvel número 5. Então eu li. Eu tenho essas histórias da Origens. Tem de ver alguém. Não, eu li isso aí também. Eu tenho certeza que eu li isso aí. Saiu em outubro de 88 nos Estados Unidos e no Brasil em setembro de 96. Eu tenho essa revista. Eu tenho exatamente essa revista. A história de Magneto, que era a primeira história, e a segunda era Guerras Secretas 3. Que beleza. Eu dei tanta importância que eu tinha esquecido desse troço. Eu acabei lendo porque. Exatamente. Você tem que ficar feliz pela sua memória, porque ela é seletiva. Tem certas coisas que não vale a pena guardar. Eu, por exemplo, eu guardei que eu tenho essa revista e lembro da capa. Porque olhando pra capa, eu tenho. Se eu posso até ir no meu armário aqui de revista e pegar ela. Mas eu não lembro o que tá dentro dela. E eu dou graças a Deus por isso. É um espaço não tá sendo mal utilizado na minha memória. E assim que terminar o podcast, você vai lá, abrir a revista e arrancar metade das páginas dela, né? Não, vou botar fogo nela inteira por precaução, caramba. Não, eu vou passar ela pra alguém que eu não goste. Eu tenho a revista também. Eu nem sabia que eu tinha essa revista. É, exatamente. Eu fiquei Origens de Super-Herói Marvel. Eu lembro, eu tenho as Origens de Super-Herói Marvel. Eu tenho todas que saíram. Mas a Guerra Secreta 3, eu não lembrava desse nome. Nunca, pra mim, esse nome nunca existiu. Eu tinha uma sombra desse nome assim, na memória. Eu acho que o Leonardo comentou comigo hoje mais cedo. Falei, caramba, é verdade, hein, cara. Tem um negócio assim mesmo. Legal é a sinopse. Nessa história do passado recente do Quarteto Fantástico, finalmente nos deparamos com a mais secreta de todas as guerras secretas. Ainda bem que ela é tão secreta, que ninguém lembra. Ela tá toda marcada de preto. Foram tão secretas, principalmente no Brasil, que abriu, escondeu o segredo da vampira da Capitã Marvel, porque era tão secreto assim, cara. É o extremo, né, cara? Mas enfim, né, cara, essas foram as fantásticas Guerras Secretas com a obra maravilhosa da Abril aqui e os roteiros fantásticos dos Estados Unidos. Mas assim, apesar dos pesares, a primeira Guerra Secretas é bem legal e principalmente pro Homem-Aranha teve uma consequência que dura até hoje, né, que é o simbionte alienígena, que rendeu ótimas histórias também. Né? Bom, então, alguma consideração final? Alguém quer fazer algum comentário? Ah, ouço no meu podcast, já que os fãs de Mutantes são sectaristas, pelo menos os Homem-Aranha tem que mostrar então a iniciativa de ouvir o Mutação em Debate. Olha só. Ainda bem que... E o Eric, inclusive, ajudou-nos a entrevistar o Saladino no Mutação em Debate número 17 de dezembro. Eu falei, se eu não me engano, 10 palavras no programa. Ah, mas tá bom, né? A gente, você é tímido. Se você ficou na minha casa e falou 10 palavras aqui em São Paulo. Oh! Deus, eu tenho que editar isso, senão vai pegar mal pra caramba. É. Mas... Esse foi o nosso tipcast sobre Guerras Secretas. Se você quiser, tá ouvindo, quiser comentar alguma coisa, falar de alguma coisa que a gente esqueceu ou errou, mande um e-mail pra tipcast@aracno.com.br e até o Trip View da semana que vem e o próximo tipcast. Abraços. Abraços.